de redenção. Consternados vimos todos, sob amparo da oração, a dorida provação que afligiu Santa Maria. Entre as lágrimas do rescaldo, vimos lágrimas sentidas, copiosas e vertidas, quais fagulhas de agonia. Mas, meu Deus, por que razão corações tão juvenis, num cenário infeliz, vão-se assim tão tristemente? Onde achar essa resposta que esclarece, que conforte tanta dor perante a morte, tanto pranto de repente? Entretanto, além das lágrimas que aguilhou a marcha humana, reina augusta e soberana a justiça sábia e viva, onde vamos compreender que é da lei que recolhamos tudo aquilo que plantamos na romagem evolutiva. Todos nós, de certa forma, desprezamos no passado o tesouro consagrado à real felicidade. Violamos consciências, abusamos do poder, propalamos por querer as centelhas da maldade. Todavia o amor divino não nos deixa a própria sorte, ensejando-nos o norte da contínua evolução. É assim que, vez por outra, adentramos por caminhos recamados com espinhos para a nossa remissão. De igual modo, certo dia, almejando paz e luz, suplicaram a Jesus a pungente expiação. Renovados e contritos, reuniram-se as centenas para, enfim, a duras penas, alcançarem a redenção. E ei-los hoje redivivos na amplidão da eternidade, desfrutando a suavidade de um ditoso amanhecer. Como a fênix ressurgem, resplendentes de esperança, ante a luz infinda e mansa do porvir a florescer. Irene de Souza Pinto. Muito bonita, Ari. É uma trajetória, né? Essa mensagem aí. E curiosamente, ela foi recebida no dia 27 agora, de 27 de janeiro, que é o dia que parece-me que ocorreu esse triste episódio na cidade de Santa Maria, não é? Então essa mensagem nos tocou a todos e a gente, como sempre, a gente gosta de compartilhar as nossas emoções. E eu agradeço a vocês por esse momento aqui.